retificando. Nós somos a Bariri Rádio Clube. ZYK 717. 1000 watts de potência. Emissora de ondas médias, transmitindo de Bariri, centro do estado de São Paulo, Brasil, em 570 kHz. Estúdios localizados na Avenida Vice-Prefeito Sérgio Fursim, 230. Transmissores em nosso sistema irradiante na rodovia SP-261, quilômetro 1. Acesse www.baririradioclube.com. Bariri Rádio Clube, a rádio do povo, a rádio da família. Orgulho em ser baririense. A estação de rádio número 1. Clube. 5 horas e 59 minutos. 18 graus. Imitações.